Aí, Satã. Sou eu, Madison. Pergunte-me sobre a raiz quadrada de pi. Pergunte-me quantos selamins Animal Kitty. Pergunte-me qualquer coisa sobre a vida atribulada e trágica de Charlotte Brontë. Posso lhe dizer exatamente quando Joyce Kilmer morreu na Segunda Batalha do Marne. Posso dar a combinação das teclas Ctrl Alt S ou Ctrl Alt Q que vão lhe dar acesso às câmeras de segurança ou manipular a luz e as janelas dos meus quartos selados em Copenhague ou Oslo. Aqueles quartos em que minha mãe abaixou o ar-condicionado ao ponto de frigorífico, até as temperaturas do arquivo onde o filtro de ar eletrostático impede um grão de poeira de se depositar, onde minhas roupas e sapatos e bichos de pelúcia esperam no escuro, trancados longe do sol e da umidade. Tão pacientes quanto jarros de alabastro e brinquedos dourados que acompanham qualquer garoto faraó na tumba eterna. Pergunte-me sobre a ecologia em Fiji e os hábitos pessoais impressionantes dos vagabundos elegantes de Hollywood. Peço-me que descreva as maquinações políticas impregnadas na cultura exclusiva de meninas de colégios internos hiper-exclusivos da Suíça. Só não me pergunte como eu estou me sentindo. Não me pergunte se tenho saudades dos meus pais. Não me pergunte se ainda choro de tanta falta de casa. Claro que os mortos sentem saudades dos vivos. Pessoalmente, eu mesma sinto saudades de beber Chat Winnie's English Breakfast ou ler os romances de Eleanor Green nos dias de chuva. Mas numa escala mais ampla, para ser brutalmente sincera, os mortos sentem saudades de tudo. Condenada, de Chuck Palahniuk. Livrocast, sua viagem pelo mundo da literatura. Sejam todos muito bem-vindos ao Livrocast 50. Meu nome é Marcelo Zaniolo e aqui é o inferno. Não espere muita lógica. Eu sou a Ana Shermack e a vida é curta, a morte é eterna. Cara, eu escolhi essa frase. Ainda bem que eu peguei outra. Eu só não escolhi essa frase porque um dia eu vou tatuar ela ainda. Pois é, cara, enfim, tatuagem a gente fala mais à frente. Quando eu li isso no livro, eu fiquei assim, caralho, ele roubou minha frase. Mas tudo bem. Se troca, né? Agora vai ser modinha essa porra. Eu não lembro de nada do livro. Essa é a tua frase, cara? Se apresenta aí. Não. Oi, eu sou o Thiago Lima e será que é possível ter um overdose de maconha? Bom, cara, eu tô pensando o seguinte, se tu não acabou de ler o livro, tu provavelmente não sabe como que ela morreu. Não. Muito bom, muito bom. Por isso que eu fiz essa pergunta. Muito bom. É, mas o bom é que a frase de abertura dele não é um spoiler, tá bom? É, não é. É, é verdade. É, inclusive tá na contracapa do livro, vamos lá. Eu sou o Diego Locou e no inferno tomarei o lugar de Cobal. De quem? Cobal? Não sabe quem é Cobal? Porra, Marcelo. É um dos vários monstros que aparece, não? Demônios e tal? Aqui, ó. Página 60, segundo parágrafo, lá no final, ó. Cobal. Demônio patrono dos comediantes humanos. Caraca, o Diego foi longe, velho. Tem tanto demônio no livro, cara, que eu não lembro do nome. Enfim, me perdoem. Nunca. Vai pagar no inferno. Mas então hoje estamos aqui com uma equipe... Cara, eu vou cometer um equívoco de falar isso, tá? Mas acho que todo mundo aqui é muito fã do Chuck Palahniuk, né? É. Sim. Eu espero. Eu li pouco, enfim, a gente fala sobre isso mais à frente, mas eu acho que todo mundo que gosta do que leu e, enfim, pretende ler mais o autor também. Então hoje vamos falar um pouco do Chuck Palahniuk, do autor do livro Condenada, né? Famoso também pelo Clube da Luta. Marcelo. Alô? Espera. Não é Palahniuk. Não? Como é que fala? É Palahniuk. Palahniuk? Palahniuk. Ah, verdade, verdade. Mas é Paula ou Nick? Não entendi. Paula e Nick. É que ele tinha... Palahniuk? São os avós dele, né? Aham. Uhum. Ah, viu? É que é um sobrenome ucraniano e tal, aí... Ele acha, o Chuck acha que se pronuncia assim. Tá, então vou mudar minha frase. Eu sou o Diego Locou e é Chuck Palahniuk e foda-se. Eu vou falar só Chuck. Só Chuck. Tá bom? Facilita, né? Então volta, rebobina, vamos. Vai, cara, deixa eu me concentrar pra não errar de novo. Então hoje vamos falar um pouco do autor Chuck Palahniuk, é isso? Algo assim. Chuck Palahniuk, eu vou... Marcelo, tu não vai pro inferno se falar errado, cara. Caramba, eu vou conseguir, pera, eu vou escrever aqui, Palahniuk. Nick com Q ainda. Vamos lá. Mas sabe que o nome dele também não é Chuck, né? Hã? Como é que fala, meu Deus do céu? O nome dele inteiro é... Nem ela sabe. Wikipedia. Charles Michael Palahniuk. Caraca. É que é muito nome errado. Caraca, tá, enfim, vai ser... O Chuck é tipo nome pra... publicar o livro. Caraca, quantas revelações. Mas alguém fez o dever de casa, né? Tão vendo. Então hoje falaremos um pouco sobre o autor Chuck, que não é Chuck, mas o sobrenome é Palahniuk. Yes! Maravilhoso. Famoso pelo livro Clube da Luta, que virou filme também, etc. E seus dois livros mais recentes. Mais de um do que do outro, mas enfim. Os livros Condenada e Maldita. Tudo isso agora no LivroCast. Satã, sou eu, Madison. Acabei de chegar por aqui, no inferno, mas não é minha culpa. Exceto talvez por eu ter morrido de overdose de maconha. Talvez esteja no inferno porque sou gorda, uma verdadeira leitoa. Se é possível ser mandada ao inferno por ter uma baixa autoestima, é por isso que eu estou aqui. Quem dera eu pudesse mentir e dizer a você que eu sou uma palito, loira e peituda. Mas pode acreditar em mim, sou gorda e por uma razão bem boa. Pra começar, desde que eu me apresente. Hoje estamos aqui então com a Ana e com o Thiago, que acho que são as pessoas que eu conheço mais fãs do Chuck Palahniuk. A Ana Palahniuk vive postando coisa pro Chuck Palahniuk. Obrigado, Diego. A Ana vive postando coisa no Pausa para o Café, no Twitter dela sobre o autor. O Thiago falou comigo um tempão atrás sobre outras obras que ele leu do autor e comentando que eu devia ler ou não, então eu considero vocês assumidades no tema. Bem-vindos. Obrigado. Obrigado. E antes de a gente falar... do livro Condenado em si, da trilogia, na verdade, que esse livro é uma trilogia, né? Isso. Ou vai ser uma trilogia, né? Vai ser uma trilogia, ainda falta lançar o último volume. Tem nome já, o último volume, não? Tem, o Chuck andou soltando em algumas entrevistas aí. Que é pra sair no final... É Condenada. É Condenada, Maldita, e vai ser alguma coisa nesse sentido, como Assombrada, algo assim. Ah. Não lembro, não tenho certeza. Mas são só três livros, né? Só. É, ele falou que seriam três livros, eu li em algum lugar, não tinha certeza, mas beleza. Então, antes de falar desses dois livros, né, que já são lançados, o Condenada e o Maldita, só os avisinhos rápidos do LivroCast, né? É legal lembrar o ouvinte que a gente já fez um episódio sobre o livro mais famoso do Chuck Palahniuk. Cara, eu vou falar Chuck também. Eu já perguntei aqui no Facebook, tô esperando os comentários. Como é que se pronuncia Palahniuk? Não. Ana responde lá. Já fizemos um cast, então, sobre o Clube da Luta, né? O LivroCast 27. Aqui embaixo na postagem tem um link, então se você quiser saber um pouco mais desse enredo, opiniões, é um puta livro. É um dos melhores livros que eu li. Acho que todo mundo concorda. Com certeza. Eu conheci o LivroCast por causa do cast sobre o Clube da Luta. Viu? É um livro muito importante. Sim, viu? Não, sério, é um livro muito bom. Eu tatuaria esse livro inteiro no meu corpo, assim. Eu amo Clube da Luta. Os meus dois livros preferidos da vida são A Divina Comédia e o Clube da Luta. Caraca, então tu tá no lugar certo aqui, né? Não tenho o que dizer. Ah, então por isso tatuaria o Clube da Luta, né? Porque A Divina Comédia acho que não ia ter espaço. É. é que eu já cometi um grande... uma grande loucura com a Divina Comédia. Tipo, eu estudo italiano pra ler Divina Comédia no original. Então eu acho que eu já fiz uma loucura com Divina Comédia. Agora falta o Clube da Luta. Então tu tá no lugar certo, né? Falando de A Condenada, que tem bastante a ver com isso, né? Com esse universo todo e tal. Por isso que eu falei que eu sou suspeita a falar desse livro. Não, vamos lá que vai ficar bacana isso. Vai ficar bacana. Eu quero saber o que tem nesse livro de Divina Comédia, de Dante Alighieri, enfim, whatever. Como é que se fala, tanto faz em italiano? Alighieri. Não, tanto faz. Não. Você não é frega. Cara, que papo de louco, tá? Deixa eu voltar aqui. Então, a gente já gravou o LivroCast 27 sobre o Clube da Luta, tá? E já fizemos também um julgamento pela capa do livro Condenada no JPCCast 04. E pra surpresa do Diego, eu acho, o livro teve uma outra capa lançada recentemente que é muito mais bonita do que aquela capa que a gente julgou. Então, ouça o episódio, vejam as capas antigas e a nova, né? Que são fantásticas aí. E, enfim, tem episódios, bastante coisa pra você ouvir do Diego Palahniuk. Paula Nick. Essa capa antiga eu acho muito ruim, porque o cara parece que pegou a imagem do diabo e esticou no Photoshop e ficou com qualidade horrível. Cara, eu não achava ela ruim até ver as capas novas, cara. Eu quase comprei as capas novas hoje. É, eu imaginei que eu ganhei de Natal e aniversário. Eu tenho as duas. E, cara, muito foda, é muito foda. Tem as duas versões? Uhum. Caraca, o Diego falou que tatuaria, né, aquela frase, a vida é, como é que é? A vida é curta, a morte é eterna, né? Isso. E, cara, o desenho das capas eu não faria, beleza? Mas são muito, muito tatuagens feitas, assim, sabe? É. Desenhos prontos pra quem... É muito estilo de tatuagem, né? Old school e tal, enfim, mas eu gostei muito, tô curioso pra ver a terceira capa, cara, a segunda capa é bonita também, as cores são bem chamativas, enfim. Eu espero que o terceiro livro tenha a ver com essas capas, né, não seja uma terceira versão, né, que daí fudeu. É, que daí vai... Aí minha coleção ficou zoada. Aí nem no inferno pra comprar de novo, né? Ah, na certa já deve estar feita, não sei. Não sei, cara, não sei nem se tem nome em português ainda, mas enfim. A gente tava falando de que ele tem vários livros que vocês são fãs, né, então vamos lá. Qual livro do autor cada um já leu? Quem começa? Pode começar contigo, Ana, vai lá. Eu li o Condenada, o Maldito. Eu li tudo. Eu li Diário, li Snuff, li o Sobrevivente. Eu li em português, em inglês e em italiano. Não, em italiano eu só li dois livros, o Cave e o Ninanana, que é o Cantiga de Ninar. Nossa. E o Cave, eu não lembro o nome dele em português, desculpa. Mas acho que é Assombro. Não, Assombro é o outro. Enfim, não vou lembrar. Mas enfim, eu li dois dele em italiano só. No total eu li 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 10 livros do Chuck. Caraca, e tu, Thiago? Nossa, vou ficar com vergonha agora de falar o que eu li. Cara, eu li Monstros Invisíveis, Clube da Luta, Snuff, Sobrevivente e tô lendo agora o Condenada. Tu tá lendo de novo ou tu não tinha desistido, cara, do livro? Cara, eu voltei. Ah, é. Isso aí, vamos lá. Vou dar outra chance. Ah, o cast nem acabou, a gente já conseguiu fazer ele voltar a ler. É isso aí. Muito bom. E tu, Diego, leu o que dele, cara? Tá comigo que só o Clube da Luta? Pra ser bem sincero, eu li o Clube da Luta, uhum. Tô terminando Condenada e o próximo Sobrevivente. Cara, boa. Eu tenho aqui em casa, eu li também o Clube da Luta só, li o Condenada, eu tenho o Maldita, que é a continuação do Condenada, e tenho o Caso Sobrevivente, tô maluco pra ler, ainda não tive tempo, não tive oportunidade. Sabia que é o livro que eu mais detesto dele? Sério? Eu odeio Sobrevivente. Uhum. Caraca, eu acho que foi o Thiago. Eu não gosto de Sobrevivente. O Thiago comentou comigo também, né? Mas isso vocês podem ouvir no LivroCast 75, Sobrevivente. Caraca. Aí ela vai dar o depoimento dela. Não, pode falar. É muito ruim? Não vale a pena ler? Eu fiquei curioso. Não é que é muito ruim. Eu acho ele muito cópia do Clube da Luta, sabe? É o mesmo... O mesmo estilinho, sabe? O mesmo estilo. Parece que o Chuck pegou uma transparência, colocou o Sobrevivente ali e ele escreve igual. Uhum. O meu preferido dos livros do Chuck é o Monstros Invisíveis. Com certeza. Eu gosto muito desse livro. Eu achei incrível, assim, tipo, melhor livro do Chuck. Eu não sei, mas a capa dele lembra aqueles encartes de... Do Sobrevivente? Tá? De como proceder em caso de... Isso, é? Ah, sim. Que é comentado no Clube da Luta, né? O Sobrevivente é bem isso. Ele tem muito dessa questão de, como fazer as coisas, sabe? Uhum. Aquela sacanagem que ele faz, tá? Assim, também eu li um muito em seguida do outro, assim. Talvez por isso. Se eu pegar o Sobrevivente pra ler de novo, talvez eu pense diferente. Mas eu acho ele muito cansativo também, sabe? Eu acho ele muito longo. Mas tu começou da página 1, não? Sim. Porque a contagem de trás pra frente, pô... É, ele começa da última página. Aí a gente jogou esse livro pela capa também, né, Diego? Aham. A capa é boa. boa. É, não tô enganado, então. JPC Cast 15. É isso aí. Aqui embaixo na postagem, gente. Cara, ele começa meio lento, assim, eu também não gostei muito no começo, mas do meio pro final achei um livro muito bom. Não, é que assim, é um livro bom, porque, tipo, eu vou ser, né, a fangirl aqui, mas todos os livros do Chuck, pra mim, eles são bons. Mas falando, assim, de um pior, eu acho Sobrevivente, na média, muito ruim, assim. Porque Monstros Invisíveis, você pegar o diário pra ler, que é um livro, tipo, fantástico, você lê o quanto o Chuck consegue fazer uma história muito boa em pouca página, sabe? Eu acho que o Chuck não nasceu pra escrever histórias muito longas. E aí ele se perde. Cara, mas você falou agora que ele não foi feito pra escrever livros longos. É, vamos dar um spoiler do episódio aqui. Tu acha que ele foi feito pra escrever trilogias? Não. Não? Não. Ok, vamos lá então. vamos lá. Então, tá, a gente falou que a gente leu aqui já também, uma pincelada de outras obras do autor. Mais à frente a gente volta a esse ponto, tá? Um breve histórico do autor. Fiquem à vontade aí pra colocar novas informações, trazer mais conteúdo aqui pro papo. É o autor norte-americano, né? Nasceu em 21 de fevereiro em Washington, Estados Unidos. Faz pouco tempo que ele fez aniversário, portanto. Ele já foi lutador amador, já foi caminhoneiro e até mecânico de automóveis. Confere? E é formado em jornalismo. Isso, isso. Cara, eu vi uma frase muito foda dele, que era num contexto texto, que eu não vou lembrar agora qual que era, ele falando que ele voltaria a ser mecânico de carros com muito prazer se obrigassem ele a escrever que nem o Nicholas Sparks. É, perguntaram pra ele, quando ele disse essa frase, o que ele achava dos livros do Sparks, daí ele falou tipo, Deus abençoe o senhor Sparks, mas se eu precisar escrever livros igual a ele, eu prefiro voltar a consertar caminhões. Caraca, né? Eu achei muito foda, muito foda. E além então de Condenado e Maldito, ele escreveu já outros 10 livros, né? A gente mencionou alguns agora, Sobrevivente, Monstros Invisíveis, Cantiga de Ninar. Tem um livro chamado Diário também, que eu acho que vocês leram, não sei. Eu li. Eu não. Mas enfim, tem várias coisas, vários livros, várias referências. Mas o mais famoso, sem dúvida, é o Clube da Luta, né? Que virou filme adaptado pelo David Fincher. Marcelo, tem a questão dos avós deles, né? O avô matou a avó. Eu ia falar sobre isso. Fala, Ana. É, uma história muito... Uma curiosidade muito interessante sobre o Chuck, assim. Não muito interessante, porque é meio macabro. Ah. Mas o Chuck tem uma história de família meio difícil, assim, porque o vô dele matou a avó dele por parte de pai, né? É, numa briga que os dois tiveram discutindo, tipo, o preço de uma máquina de costura. E o pai do Chuck assistiu tudo isso, sabe? O pai do Chuck tava embaixo da cama e viu o pai matar a mãe e depois se matar. Uhum. E ele tinha, tipo, 5 anos. E tem uma história também que o ex-namorado da amante do pai do Chuck matou o pai do Chuck, não é alguma coisa assim? Estou confuso. É, o marido da namorada do pai do Chuck matou os dois. Então era amante do pai do Chuck. É, mais ou menos por aí. Caraca. E aí, o tanto que a capa daquele livro mais estranho que a ficção, que é tipo, olhando debaixo de uma cama que vê um pé, é sobre essa história do avô do Chuck ter se matado e matado a avó dele. E a mãe do Chuck também já é falecida. Ela morreu de câncer em 2009, se eu não me engano, que foi quando o Chuck começou a escrever Condenado. Aliás, eu pesquisei pra esse cast, evidentemente, o fato da mãe dele ter ficado doente, ele ter cuidado dela, esse período pré-morte, vamos colocar assim, foi um dos grandes motivos pra esse livro existir, né? O Condenado em si. Sim, quando o Chuck tava cuidando da mãe dele, ele ouviu uma história, ele pensou em escrever sobre isso, sabe? Porque, tipo, só que ele tinha acabado de perder o pai e tava perdendo a mãe. Em uma entrevista ele até falou, só que é muito chato escrever sobre isso, sabe? Uhum. Você não quer ler sobre isso, você não quer ler sobre um cara que perdeu o pai e a mãe. Uhum. É uma história triste. E o Chuck sempre tenta trazer um pouco de diversão pras histórias dele. Então ele falou, por que não escrever sobre uma menina que tá no inferno, sabe? E tentar trazer um pouco mais de algo divertido pra história. É, o que eu pude ver também é que ele tentou recriar, lógico, não é a mesma pessoa, não é a mãe dele, mas na Madison ele tentou colocar um pouco da mãe dele, assim, algumas características. É, tentou, de algum modo, ao modo Chuck, né, que é meio louco, meio diferente, perpetuar a vida da mãe dele, sabe? Em morte, no caso, né? É, ele também fala sobre a questão de quando você tá ficando doente, você volta a ser um pouco criança, e aconteceu isso com a mãe dele. Uhum. Então você consegue ainda mais fazer esse link com a Madison, quando ele fala isso nas entrevistas. Eu acho que é um que... Eu não sei se o Diego chegou nesse ponto, ou o Thiago, que não chegaram ao fim da obra ainda. Acredito até que sim, mas a Madison, a gente vai falar mais à frente da sinopse e tudo mais, ao longo da história, ela trabalha no telemarketing, né? Uhum. E o Chuck fala que quando a mãe dele tava doente, ela tava sedada, ou tava fora de si, ou tava, como a Ana falou agora, meio infantilizada por causa dos medicamentos e dos sintomas, né? As únicas pessoas com quem ele conseguia conversar eram atendentes do telemarketing. Então, ele só conseguia conversar... Ele até agradece, não sei se ironicamente ou não, essas pessoas pela atenção que davam a ele e tal, sabe? Mas ele recria isso no livro de uma forma muito, muito irônica, que eu, quando li, não entendi por que ele fazia isso, qual o nexo disso. Depois, pesquisando e vendo esse elo real, né? Eu pude ver que realmente tem uma motivação por trás ali. Então, é por isso que a Madison trabalha no telemarketing, enfim. Vocês já leram o Maldita? Não li ainda. Isso vai fazer muito mais sentido no futuro. Sério? Espera e verás. Uhum. É um spoiler o que eu falei, não? Não. Ah, tá. Menos mal. Aliás, essa obra é até meio complicado falar o que é spoiler e o que não é, porque é mais aqueles livros que tu lê pela viagem do que pela história em si, não sei. É muito maluco, achei, sabe? Então, se por hora eu falar alguma coisinha fora do muito avançado, aí me avisem, mas não levem a mal. Eu até acho que não é um livro que não tem spoiler, porque ele não acabou ainda, né? Sim. Nenhum dos dois livros acaba, digamos assim, porque ainda tem o terceiro. Pronto, tá aí um spoiler. Ela acabou de avisar que o livro não acaba, ele vai ter os três. Muito obrigado. Não, acho que eu cheguei ao fim, lógico, tá? Continua a história, a última... Cara, eu vou dar um spoiler aqui, né? Pelo amor de Deus, mas enfim. A última frase é continua, a última palavra é continua, então, né? Mas ela tem um ciclo ali, enfim. Falando do livro, pra gente não deixar o ouvinte muito perdido, eu poderia pedir pra Ana ou pro Thiago darem uma sinopse, já que são os convidados do episódio? Então, Marcelo, O Condenada é o 12º livro do Chuck, e ele conta a história de uma garota de 13 anos que supostamente morreu de overdose de maconha. A gente não sabe bem dizer. A gente só sabe que ela morreu e foi pro inferno. Então... Condenada começa e conta essa história de uma garota de 13 anos que morreu de overdose de maconha, tá no inferno e tem um propósito, que é conversar com Satã. Ela quer chegar lá e bater um papo reto assim com ele. E aí, cara, tudo bem? Como é que vai? Como é que é essa história? E aí o Chuck resolveu contar essa história em 3 livros. Aqui no Brasil a gente tem 2 ainda publicados, falta o terceiro, que ainda também não foi lançado lá fora. Mas é isso, inspirado na Divina Comédia, tem 3 livros, que começa no inferno, tem o purgatório e daí vai terminar no paraíso, e conta a história dessa garotinha, que é filha de pais muito ricos. Eles são o pai dela é bilionário e a mãe é atriz de Hollywood, faz vários filmes e tem uns gostos meio excêntricos, digamos assim. Então é sobre essa garotinha gordinha, que é muito inteligente, por sinal. E pode te conquistar ainda. Pode ser uma grande heroína, digamos assim. Eu falaria diferente, assim, uma menina de 13 anos que morreu, foi pro inferno e resolveu levar o ditado ao pé da letra. Tá no inferno? Abraço capeta. Exatamente. É bem isso. Cara, eu tenho vários pontos pra gente comentar em cima da sinopse. Muito bom. Primeira pergunta que eu levanto é a seguinte. Vocês acham que essa sinopse trata bem da obra que é escrita? Porque assim, ó, eu vou dar meu... Já que ficaram em silêncio aí, né? Deixa eu dar meu parecer. Eu imaginei assim, tá? A sinopse é da Madison, que ela morre, ela vai pro inferno. Ela quer conversar com o capeta, né? Com o Satã. Até por isso que todo capítulo começa com um textinho, né? Está aí, Satã? Sou eu, Madison, né? Tentando estabelecer o diálogo. Mas, cara, aí dizia que tinha lá... Fazia um amigo com uma garota, uma líder de torcida. Fazia amizade com um jogador de futebol americano, com um nerd e com um punk. E, cara, eu comecei a ler o livro, velho. Aonde que esse livro quer chegar? Ela quer conversar com o Satã. Por quê? Tipo, pra mim, não pareceu muito a relação da sinopse com a história escrita, com a obra finalizada. Não me pareceu ter muita semelhança, sabe? Eu não sei. Enfim, me fiz entender, não? Eu acho assim, até o final da sinopse até diz, né? Quando você pega a sinopse, não que eu fiz, mas a sinopse original, que ele fala. Madison procura entender sua vida, sua morte, seus pecados e sua adolescência perdida. Tudo isso enquanto tenta obter a atenção de Satã. Uhum. Ele até tenta dar essa puxadinha a mais sobre o que há por trás de toda a história. Mas realmente, se você pegar a sinopse, tipo, uma garota de 13 anos que encontra lá o clube dos 5 perdido no inferno e começa a bater papo que encontrar com o Satã, não é uma sinopse digna da história, mas também é uma sinopse que não conta spoiler nenhum, né? Sem dúvida. Até porque se tu for contar o que precisa ser contado pra te entender a história, não faria sentido, né? Exatamente. Deu um spoiler, né? Ela não morre no final, ela morre no começo. Tá. Aí, gente, viu? Saudade, bem-vindo. Mudou o formato do livrocast, mas o Diego não muda, não tem jeito. Não, eu ainda tô fazendo piadas com o Palaniu aqui no Twitter. Tá louco. Outro ponto que eu queria puxar da sinopse que a Ana fez é: eu não li A Divina Comédia. Eu não conheço nada da obra do Dante. O que que esse livro tem a ver? Eu sei que vai dizer tudo, tá? Mas me explica. O que que esse livro tem a ver com a obra do Dante? Não, pior que não tem tudo. Não tem tudo? Então vamos lá. O que que tem? Quais são os paralelos legais ali que... Eu acho que o principal ponto, que assim, o Chuck tinha acabado de ler A Divina Comédia. E o Chuck mesmo fala que ele é uma... Ele é um esforço combinado de tudo aquilo que ele já conheceu, já leu, já viveu. Tanto que se você encontrar o Chuck na rua e conversar com ele, é muito provável que você vire um personagem de um conto dele. Então ele traz muito referência das obras dele. E ele faz essas referências de uma forma muito boa, porque não é aquela referência que você precisa ter lido o livro pra entender a obra dele. O principal ponto que vem inspirado na Divina Comédia é que são três livros. Começa no Inferno, passa pelo Purgatório e daí vem o Paraíso. Igual a Divina Comédia, que são três livros. Uhum. Né? Tá, aí um spoiler, né, bem grande que a Ana acabou de dar, mas enfim, você não ouviu isso, ouvinte? Não, mas acho que não é spoiler, porque o Chuck fala em toda entrevista. Não, não, tô brincando, podia deixar a piada passar, gente. Não, não assusta os ouvintes. Não é bem um spoiler, é uma estrutura. Sim. E é isso, sabe? O ponto da Divina Comédia em Condenado Maldita é isso. Ele é pra ser a Divina Comédia do Chuck. Ele é essa trilogia do Chuck, sabe? Ele é o livro fechadinho, ele é o livro que o Chuck queria escrever, por isso que eu sempre falo quando alguém vai ler Condenado e diz, ah, eu não gostei de Condenado, eu li todos os outros livros do Chuck, mas Condenado não é bom, é algo assim, eu sempre falo, é porque o livro não é pra você, o livro é pro Chuck. O Condenado, pra mim, é muito um livro que ele quis escrever, sabe? Ele escreveu tanta coisa, né, tipo, pros outros, e o Condenado é pra ele. Foi um livro que ele escreveu depois da morte da mãe dele, e é muito essas pequenas referências que ele faz ligação com a Divina Comédia, sabe? Que a Divina Comédia é o livro do Dante em busca da Beatriz. Ele passa pelo Inferno, Purgatório, Paraíso em busca da Beatriz. E ele chega lá no Paraíso, quando ele encontra a Beatriz, Beatriz fala pra ele, enfim, fala pra ele voltar. Eu vou contar um spoiler, desculpa, Divina Comédia, não, mas ele fala pra ele voltar e contar pro mundo o que ele viu, pra que as pessoas não fizessem aquilo. Quando você entende um pouquinho da Divina Comédia, sabe história, você mais ou menos pega algumas nuances disso a partir do segundo livro, a partir do Maldita, uhum. Pelas coisas que a Madison quer fazer e o que ela quer resolver no final da história. Mas no Maldita não dá pra entender muito bem, só essa referência da questão dos três volumes. Só uma inserção no que tu falou ali, que esse livro ele escreveu pra ele mesmo, né? Ele falou que o luto pela morte do pai e da mãe dele vão render três livros, né? Ele vai queimar o luto dele em três livros engraçados, que são essa trilogia no caso. Né? E ele também tem um costume de mostrar os textos dele, ele tem blog e tudo mais e tal, tem rede social, interage, etc, mas o que ele produz de obra literária, de material autoral, original, digamos assim, ele mostra só pra escritores amigos, pro editor dele, né? E ele nunca mostra pro público, porque ele acha que um escritor pode ser destruído se tentar agradar muitas pessoas, sabe? Uhum. Então, realmente, esse livro leva isso ao pé da letra, ele escreveu porque ele precisava e o que ele queria, sabe? Então, acho que é por isso que a gente tem esse impacto de cara, livro estranho, sabe? Não sei vocês, mas começa assim. E eu queria, então assim, eu imaginei que a Ana, por conhecer bastante do Dante e a Divina Comédia, tenha outras camadas interpretativas. E eu queria saber do Diego e do Thiago, o que eles acharam do livro, assim, de impacto inicial. Assim, eu gostei muito dos livros que eu li do Chuck. Foi muita vontade de ler esse livro. E eu não gosto de falar que eu não gostei, até porque eu gosto muito do cara e vou dar outra chance e tal. Talvez eu não estivesse no melhor momento pra ler. Mas eu achei, dentre os livros que eu li, eu achei a história mais fraca do Chuck. Assim, eu não gostei da personagem. Eu sei que ela é uma adolescente, mas isso me incomodou muito, as repetições cansativas dela, ficar falando sempre a mesma coisa. Agora, a descrição do inferno feita pelo Chuck eu acho magnífico. Um lugar bizarro. Cara. Pô, todo o lixo do mundo vai pra lá. E achei incrível que as pessoas lá trabalham com telemarketing. É um inferno mesmo. Não só com telemarketing, né? É, não só. Cara, são duas opções que as pessoas têm, né? A gente pode falar sobre isso? A segunda opção é talvez não... Eu acho que não vai cair na censura, Marcelo. Será, cara? Acho que vai ter que subir a censura pra 18 anos aí, mas tudo bem. Enfim, com pornografia. Com pornografia. Vamos colocar assim. Ou as pessoas trabalham no telemarketing ou com pornografia, né? Só isso. Vamos colocar assim. Elas ainda podem escolher, olha só. É, não é tão mal assim o inferno, né? Não é o que pintam, né? Não, você pode escolher. Mas é muito legal, cara. Essa, o Inferno realmente foi o que... Assim, eu comecei a ler o livro, eu tive impacto negativo de cara. Assim, primeiro capítulo, segundo foi que foi. Isso, isso. Lá pelo terceiro, quarto, eu, cara, não tô chegando a lugar nenhum, sabe? Já tô no inferno, tipo, e aí? E aí? E aí? E daí o cenário... Parece que o livro não te leva a nenhum lugar. Então, aí que tá. Mas o cenário me conquistou e eu fui lendo, sabe? A gente pode mencionar, tipo, o Mar dos Insetos, o Oceano do Esperma Desperdiciado, enfim, baratas. Unhas. A montanha de unhas cortadas. Cara, eu pesquisando depois, eu descobri que ele, a imagem do inferno pro Chuck são hotéis baratos em que ele ficou ao longo das viagens pra lançamento de livro que ele fazia, sabe? Então aquela coisa suja, com infestação de insetos, lençol sujo, sabe? Banheiro sujo. Então imagina a mente do cara, e quem não leu, imagina um cenário bem, bem nojento, assim, sabe? Então isso realmente me levou pra frente, assim. Mas e tu, Diego? Tu que não chegou no fim ainda, o que tu acha do livro? Então, eu tive basicamente a mesma impressão do Thiago e da tua, Marcelo, que o livro de cara, como vocês podem comprovar ouvindo o JPC Cast que a gente falou dele, me conquistou, me deu muita vontade de ler. Mas a hora que eu comecei a ler ele, eu achei ele muito lento e tipo, porra, que essa gordinha mimada tá me enchendo o saco aqui, tá ligado? Mas depois que eu fui, assim, eu comecei a tomar gosto pelo livro, depois eu pensei, cara, eu tô no inferno, é uma merda mesmo, vai ser eterno, então foda-se, eu vou ler até o final. Aí o livro vai melhorando, entendeu? Então, a partir da metade do livro, eu acredito que ele passa a ser mais... prazeroso. Com certeza, cara. Então eu devo dar uma chance? Deve. Eu devo voltar ao inferno? Deve voltar ao inferno. O inferno é muito bom, cara. Vai chegar lá e encontrar todo mundo. Vou voltar. John Lennon tá lá. Tá todo mundo lá. Ah. Eles bebem nos barris lá. Tô com saudade. Olha o que aconteceu com o Thiago. Só ele não vai pegar essa referência. O Thiago saiu do inferno no Halloween e não voltou na meia-noite. Daí ele ficou perdido, agora vai voltar pro inferno um ano depois. Boa. Não é boa. Isso? Boa. Ninguém boa entendeu, sacada, mas enfim. Ana, me ajuda a defender esse livro. Assim, eu sou muito suspeito por falar desse livro, porque como eu já disse, eu sou fã da Divina Comédia, eu sou muito apaixonada pelo Dante, eu estudei italiano pra ler a Divina Comédia no original, assim, a minha vida, praticamente, se eu pudesse, eu só estudaria Dante Alighieri. E quando eu ouvi que o Chuck, um dos meus autores preferidos, iria lançar um livro que seria a Divina Comédia dele, falei, meu Deus, eu preciso ler esse livro, né? Cadê? Onde tá? Por favor, traduz. E logo que a editora traduziu, eu comprei no Kindle, porque eu não aguentei esperar chegar, então eu realmente gastei R$30 no livro no Kindle. Eu preciso de tratamento. Mas comecei a ler o livro no Kindle. Cara, tu tem o livro no Kindle, tu tem a versão antiga e a versão nova? É. Caraca, tu precisa de tratamento, né? Tô brincando, vai, continua. Não, ela precisa comprar todos os livros pelo link do Locotopia. É, ela vai comprar. Do ela... Nunca mais vou dizer que sou fã do Chuck. É. Existem os fãs e existem ela, né? Imagine se um dia eu encontrar esse cara ao vivo, né? Eu acho que é um surto. Eu acho que ela compra. Tem outra edição, Chuck? A edição da Ana, né? Para colecionadores. É. Capa de couro e tudo mais. Pode continuar, não vou mais te interromper. O Chuck diz que você deve ter uma foto com jaqueta de couro enquanto jovem para seus futuros livros. Verdade. Mas enfim, aí eu comecei a ler o livro e eu falei, pera, tem algo muito estranho aqui. Isso não é livro do Chuck, não foi o Chuck que escreveu esse negócio. Eu achei ele muito estranho no começo, porque ele é realmente isso. Só que daí eu percebi que uma das coisas que eu mais gosto no Chuck é que todos os livros dele incomodam de alguma forma. É, o Clube da Luta te incomoda a fazer alguma coisa, o Sobrevivente te incomoda a fazer alguma coisa, Snuff te incomoda, Monstros Invisíveis te incomoda, todos os livros dele, até Guts, se você for ler o conto, eles te incomodam, ele dá aquela sensação de incômodo, assim, você não consegue ler parado o livro, sabe? Uh-huh. De repente dá aquela viradinha de olho, aquela torcidinha de boca, sempre tem alguma coisa no livro que te incomoda. E em Condenada, ele faz isso mostrando um autor diferente. O Chuck escreve de uma forma diferente e ele traz indícios disso que eu falei, de fazer um livro pra ele. E isso acaba transformando a leitura em algo muito fantástico, pelo menos pra mim. Porque quando eu entendi que o Condenado era só uma introdução pro que iria vir, aí eu falei, não, pera, esse livro é muito bom. Porque em um livro ele te apresenta o universo inteiro. Ele usa tudo o que ele precisa pra te mostrar, ó, é isso aqui que a gente vai ter. É isso aqui, o teu primeiro semestre da faculdade, pra você ter toda a introdução. Porque nos dois próximos livros é que vai vir a história, sabe? É o que vai vir tudo. Você tá lidando com uma personagem de 13 anos de idade que não sabe nem como ela morreu. Né? É verdade. Cara, eu vou fazer um parênteses rapidinho aqui. A Madison, ela tem um trecho no livro que é fantástico, cara. Eu preciso falar isso aqui que define muito ela. Ela fala assim que quantas outras meninas são bonitas, ou são atléticas, ou são sei lá o quê, ela nasceu gorda e feia. A única coisa que ela podia fazer era ser inteligente. Então, cara, é uma menina de 13 anos complexada que ela é inteligente. Ela usa palavras que tu não vai conhecer, ela usa construções e ela tem conceitos e opiniões muito acima da idade dela, sabe? E, enfim, realmente... E sabe o que eu acho? E sabe por qual motivo que eu acho que esse livro é fantástico? Justamente por isso. Porque ele pega uma guria de bosta. Sim! Que é toda complexada, que tem uma vida de merda e transforma ela em uma heroína. E a esperança dela é perder a virgindade. Ele pega... Perfeito. E assim, é uma guria tão complexada que você pega, tipo, todo o parágrafo, praticamente, ela diz e reforça que ela é gorda. Ela precisa lembrar disso pra ela mesma, sabe? E não, cara, eu não sou gorda, eu sou uma leitoa, né? Eu não sou gorda, eu sou realmente, olha, eu sou um urso, sabe? Cara, enfim. Agora falando sobre a questão desse livro ser, não parecer Chuck, eu não li tanto quanto vocês dois, né? O Thiago e a Ana. Li a mesma coisa que o Diego, o Clube da Luta e esse livro. Mas realmente, assim, a cronologia desse livro é louca. Uhum. Começa com ela, por exemplo. Eu vou dar um... Isso não é spoiler, como a gente falou, né? Começa com ela chegando do inferno, aí depois mostra como ela morreu, e depois mostra como ela, da morte, chegou até o inferno e segue adiante. E, cara, assim, é uma loucura, sabe? E, assim, em Maldita piora. Meu Deus. De cronologia. Não, tranquilo. Só que é um livro muito mais rápido e que funciona muito melhor. Mas depois que eu entendi a história, foi, sabe? É, então, eu acho que é por isso até. Maldita flui muito bem, sério. Eu li muito mais rápido. Condenada, eu realmente demorei pra ler. Sim, eu li muito devagar. Mas Maldita foi assim, é piscar o olho e passou o livro. É uma continuação direta, né? É. Certo. Já continua ali, Halloween. Então vou continuar, começar direto agora o livro novo já, então, pra pegar no embalo. Mas ali, voltando à narrativa, né? O Clube da Luta, pelo menos, ele é marcado por muitos diálogos, por frases muito curtas e muito diretas, secas, assim, tipo, pá, pá, sabe? Esse livro aqui, ao contrário, a Ana até mencionou ali que é diferente, cara, são frases longas, são parágrafos enormes. Tu quase não tem diálogo, acho que assim, a cada 50 páginas tu tem um travessão, sabe? Pra te visualizar como é o livro, é um bloco de texto e realmente não é o que eu esperava, eu tenho que ser sincero, não é o que eu esperava quando eu pensei, vou ler o livro do Chuck. E sabe o que é legal, Marcelo? Que assim, uma coisa muito engraçada na narrativa é que assim, geralmente nos livros do Chuck é o narrador contando a história pra ti, pra você. Pro Marcelo. Aqui não. Uhum, a Madison não tá contando a história pra gente. Ela tá contando a história pros Twitters. É difícil falar desse livro. E é por isso que eu falei que o Thiago deve voltar a ler e o Diego não deve parar, deve continuar até o final. Lá pela metade do livro, eu me dei conta de que tava avançando rápido, tava lendo muito rápido. Eu tava curioso, eu tava gostando daquela companhia maluca da Madison e das tentativas amorosas dela e das coisas que davam errado e daquele quinteto, né? Os cinco... Como é que é? O grupo dos cinco, né? Clube dos cinco. É, o Madison Break Flash Club. Isso, é que cara, são estereótipos, né? É a líder de torcida que é bonitona e tal, e só pensa que horas são e maquiagem, sei lá o que. Vocês já assistiram o Clube dos Cinco, né? Não. Nem eu. O Break Flash Club. É eles. Eu ia falar mais à frente sobre isso, falo agora. Esse livro tem muita referência que eu não peguei, eu admito, eu não peguei. Muita referência. Eu acho que o Marcelo não viu o Clube dos Cinco porque ele não passou dos 13 anos ainda. Né? Ele não teve infância nem Sessão da Tarde. Cara, eu vou pôr no Google agora Clube dos Cinco, deixa eu ver se eu vi esse filme ou não. De repente, de novo, deve ter visto já, cara. Se não foi na Sessão da Tarde, foi no Corujão. Deixa eu ver aqui, peraí. Cara, esse filme é muito bom. É um dos meus filmes preferidos. Clube dos Cinco. Também nunca vi esse filme. Puta que pariu, mais um. Cara, eu tô vendo a foto aqui, velho. Esse cara de azul é meio estranho. Nossa, gente. É porque eu já vi o filme. É, pode ser. Mas enfim, eu tava falando assim, é estereótipo, cara. É o jogador de futebol americano que anda com capacete embaixo do braço o tempo todo. É o punk que tá sempre de moicano e cor azul no cabelo, sabe? Então, ele trabalha com isso e fica interessante. Depois você acostuma com aquela ambientação, aquela loucura que é o inferno, e que tu percebe que, cara, o inferno não é tão... Tipo, não que a gente achasse tão ruim, né? Tem muitas pessoas que acham que o inferno é mais legal do que tá no céu tomando uma xícara de chá com Gandhi, por exemplo. Então, tipo, tu acaba querendo ler. Então, cara, voltem a ler e terminem de ler a obra, que é muito bacana e tem muita crítica e muita coisa bacana ainda por vir, assim. Não desistam. Sejam perseverantes. Então a gente falou um pouco desse enredo, falou um pouco da personagem, um pouco dessa loucura toda do inferno. E eu quero ler um trechinho aqui por cima, não vai ser literal, tá? De como se faz pra chegar no inferno, se é que vocês me permitem. Toca a bola. De acordo com Babette, que é a líder de torcida, que é a bonitona que tá nesse clube dos cinco, né? 98,3% dos advogados terminam no inferno. Isso em contraste com 23% dos fazendeiros, que são condenados eternamente. Os donos de comércio varejista são os 45% e 85% do autor de software de computador também. Talvez, blá blá blá blá, tá. Aí aqui embaixo tem. Ela fala que os pais dela, por esse cálculo, tem 165% de chance de estar no inferno, né? Que é um número irrisório. Aí, Diego, lembra de ti. Taxistas. Só pode buzinar 500 vezes na tua vida. Então, automaticamente, todos os taxistas estão no inferno. Tá, meu pai vai. Teu pai vai. Mas isso não era novidade, né? Acho muito antes de virar taxista. Né? Aí tem falando o seguinte. É permitido que cada pessoa solte gases em apenas 3 elevadores e urine na água compartilhada de apenas 2 piscinas. Isso independe da idade. Portanto, a maioria das pessoas já está condenada ao inferno desde 5 anos de idade. Cara, eu parei pra ler isso aqui, o velho realmente não tem lógica nenhuma, mas é muito foda. Tu pensa, cara, aquela pessoa merece pro inferno. Sabe? jogou xepa de cigarro na rua, cara. Essa pessoa merece pro inferno. Buzinando o trânsito, cara, vai queimar no fogo no inferno, cara. E, velho, eu me matei de rir lendo isso, cara. Me perdoa, eu tinha que comentar sobre isso com vocês, cara. E quem não buzina vai ficar xingando, mandando ir pro inferno. Vai pro inferno? É. Vou. Deve ir. Vou, estou lá já. É a Madison, provavelmente. Cara, vocês perceberam algumas partes engraçadas ao longo do livro, não? Nenhuma piada tão boa quanto as minhas, mas tudo bem. Algumas críticas interessantes. Eu percebi mais cenas constrangedoras. Eu até tenho uma situação constrangedora. Eu estava lendo Condenado no ônibus, né? E eu estava vindo de pé, segurando no ônibus e lendo Condenado. E eu estava bem naquele momento do Rio do Sêmen. Caraca. E tinha uma senhora atrás de mim. E eu, assim, eu pensando comigo, ai meu Deus do céu, não leia, não leia o livro, não leia, não leia, não, não, não olha pro livro. Aí ela para e pergunta, que porra é essa? Porra! É porra não, mesmo. Não, mas sério, eu aposto que ela, tipo, olhou e leu, sabe? Porque eu não ia parar a minha leitura, tipo, com medo que a pessoa olhasse e lesse, sabe? Então, se tu não queria que ela lesse, era só mostrar a capa com o capeta na frente. Ela não ia ler. Pois é, essa capa nova, eu não tive vergonha de andar com ela como eu teria se fosse a capa antiga. Eu teria muita vergonha. Eu li boa parte dele no meu serviço, cara. Então, assim, toquei o foda-se. Eu cometi um erro grave de ler esse livro almoçando. Cara... Pior escolha. Velho, não façam isso, tá? Não façam isso. Cara, tem muita coisa nojenta, muita descrição tu olha velho, sério, sabe? Caraca. Mas assim, eu acho que mais pra quem não tá acostumado ainda com o Chuck, porque eu acho, por exemplo, Snuff, um livro muito mais nojento. Que, vocês conhecem a história, né? Uma atriz pornô que quer bater um recorde de ficar com 900 caras em uma noite. Não sabia, não conhecia. Tipo, numa gravação. E assim, e aí ele narra o lugar onde as pessoas estão esperando pra entrar pro filme. Caraca. É muito nojento. Caraca. Muito nojento. Já leu esse aí, Thiago? Já, cara. Realmente é muito nojento. Caraca. É muito bom esse livro. Velho, falam bastante daquele Guts também, que é bem nojento e tal, né? É um ótimo. Que é um conto livro. Dele, que o pessoal passava mal e tal. É um conto que faz parte de um livro que as pessoas, tipo, meio que desmaiam. As pessoas desmaiaram quando ele leu em uma livraria. Vomitaram e tal, né, etc e tal. Uhum. Mas assim, eu acho que a gente falou que não é o Chuck, que é diferente a forma de escrever, mas é o Chuck por ter esse conteúdo todo, tanto de nojo, como foi colocado agora, quanto de crítica, sabe? Tem muita coisa social ali que eu achei muito bacana isso. Comportamento de pessoas, os pais dela que só querem fama e adotam crianças, ela que fica abandonada no internato, num colégio, na Suíça no Natal. Enfim, essa coisa, esse culto a construir algo em vida, sabendo que um dia se morre e não se leva nada, sabe? Eu acho que essa é uma das mensagens mais claras do livro, assim. Ah, se leva. Pedaço de unha, porra, isso tudo vai, junto. Acho que tudo já tá lá te esperando, né? Isso vai antes. Vai antes. Eu acho que uma das principais coisas que eu aprendi com Condenada é que a gente se julga demais, sabe? Se você se coloca na pele da Madison, quantas vezes você, tipo, já foi a Madison, sabe? Quantas vezes você já ficou se julgando por algum momento, alguma coisa e, tipo, você não fez nada da sua vida, sabe? E eu acho que isso que Condenada trouxe muito pra mim. Se você for pro inferno, o que você vai fazer? Vai ficar sentado ou vai resolver montar um exército? Sabe? Alguém se sentiu mal vendo esse livro? Mal, como assim? Tipo de, cara, vou parar de ler porque não consigo mais? É, porque como a Ana falou, você vê várias coisas, caraca, eu reclamo muito disso e tal. E você acaba vendo coisas da sua vida. Eu acho que não mal, mas assim, eu me senti pelo menos, eu acho que eu fui caminhando junto com o livro nesse ponto de, pô, eu me senti muito Madison. E daí quando ela chega no inferno ali, que né, tipo, que há toda aquela mudança, que é aquela revolução com ela mesma, que ela te mostra uma personagem muito mais forte do que ela é, que ela aprende algo ali sobre ela, eu acho que isso faz você se transformar também, sabe? Tipo, pelo menos pra mim, eu levo o livro muito pro lado pessoal, sempre, qualquer livro. Uhum. E eu penso, tipo, poxa, a guria tá no inferno, tá numa vida de merda. Cara, não, que não que é você... vida, já morreu. A morte de merda. Não, a morte, né? Mas, tipo, você pensa assim, dali, como eu disse, do chão você não passa, né? Ela, dali ela não vai, não tem outro lugar pra ela ir, sabe? E mesmo assim, ela tem um objetivo, sabe? Ela tem aonde chegar. Eu acho que isso é muito legal na história. E ela sofre uma mudança de caráter ao longo do livro bem bacana, né? De deixar de ser, tipo, uma coadjuvante na própria vida e tomar as rédeas da vida, da morte, no caso, né? E não é spoiler nada, comentando por cima aqui só, que ela realmente, ela percebe, cara, se eu não fizer alguma coisa pra mim, da minha vida, da minha morte, enfim, agora, eu nunca vou fazer, eu vou ficar presa nessa cela aqui pra sempre, né? Numa cela no inferno, lá sem fazer nada e até o esquecimento, até o fim dos dias, né? Só que mesmo isso é meio questionado no final da história, né, Zaniolo? Sim, com certeza. Todas as motivações dela. O fim do livro é muito bacana, cara. É muito bacana. O fim do livro é muito bom. Mas pra mim, cara, esse livro é basicamente isso. É mostrar como a vida é efêmera, como por mais, sei lá, eu vou colocar assim só pra ficar claro, tá? Não me xinguem. Desprivilegiado você é. Você não deve se omitir da sua própria vida, sabe? Que rótulos, consumo, status, medos, esperanças, expectativas, tudo isso é supérfluo. E um dia a morte vai chegar, independente da sua crença, você não vai levar nada e, sabe? E mais uma vez, né, o Chuck traz essa grande crítica ao mundo que a gente vive, né? Porque todos os livros do Chuck, ele faz uma crítica muito grande a alguma coisa. Por exemplo, em Sobrevivente, que a gente até comentou no começo do cast, ele faz uma crítica muito grande ao marketing. E aqui, em Condenado e Maldito, ele faz uma crítica muito grande sobre crenças, sobre o que você acredita. Eu falo que Maldita é um livro que ele consegue ofender todas as religiões, até mesmo aqueles que não acreditam em nada. Uhum. Pronto, comprei o segundo livro agora. Cara, eu tô muito ansioso pra esse livro, cara. O Maldita, cara, ele se prepara pra isso. Ele tá te preparando o caminho pra fazer essa crítica muito grande. Assim, o Chuck, ele foi criado como católico, mas desde muito, tipo, desde 1970, ele mais ou menos não segue a religião, assim, pra ele não é um católico praticante. Uhum. Só que ele sempre disse, nas entrevistas sobre Condenada, que ele acredita no inferno. Tipo, a gente sabe que Deus existe, sabe? É a mesma coisa que você falar que o livro Condenada não existe, sabe? Se você falar que Deus não existe. Então, eu acho que ele traz isso muito pro livro, essa questão da crença, o que você acredita. Tanto que o que a Madison acredita que ela morreu é muito questionado no livro. Como que se pode morrer com uma overdose de maconha? Né, Thiago? Sim, cara, me responda. Não. Não vou te responder, vai estragar. Não, não, não é possível. Vou ler pra saber. Leia o livro que tu vai descobrir. Mas pegando ela que tu levantou agora, Ana, vocês são religiosos? Vocês se ofenderam com o livro alguma vez? Alguma... Eu acho muito engraçado quando eu conto isso, porque eu era catequista no colégio. Eu sou na igreja, eu sou bem católica, assim. Caraca. Quando as pessoas dizem, não, mas você gosta do Chuck, você lê esse livro com o capeta na frente, ele fala, cara, eu acho isso muito fantástico, porque eu nunca quis ser, tipo, uma cristã bitolada, sabe? Uhum. Pessoa que, tipo, não, é só aquilo e não pode ser de outro jeito. E eu acho muito legal você ler isso, até pra você saber como as pessoas pensam diferente de você, como as pessoas acreditam em outras coisas. E eu sempre achei muito legal conversar com várias pessoas que têm religiões diferentes, que acreditam em coisas diferentes, porque eu acho que isso constrói a humanidade como ela é hoje, né? Isso constrói gente, ter opiniões diferentes. E Maldito é mais puxado isso ainda sobre as religiões. Maldito, vocês vão adorar. Caraca. Mas ele puxa muito isso da religião, sabe? Da questão de como é uma bosta o que a gente acredita. E como é muito fácil moldar as pessoas dentro da religião, sabe? Como é muito fácil fazer as pessoas acreditarem naquilo que você quer quando você fala que elas vão ser salvas. Caraca, velho, eu comecei a ler esse livro, eu não sei se eu mencionei isso antes ou não. Eu ganhei de aniversário da minha namorada, Condenado e Maldito. E eu comecei a ler, eu devorei o livro, assim, até perceber, como eu falei, aquele marasmo de não vai pra frente e tal. E eu cheguei a cogitar a possibilidade de, não, Maldito eu não vou ler. Do meio pro fim, eu voltei a ter vontade de ler e agora eu tô maluco, assim, pra emendar a leitura agora já, sabe? Sem dar o tempo de mudar de autor, assim, vou embalar já pra não perder o ritmo, cara. Porra, valeu, muito bom, muito bom. De nada. Mas eu perguntei, o Thiago e o Diego não responderam. Vocês se ofenderam de algum modo? Não, eu não sou religioso e eu não me ofendi. Não, é que tu perguntou ali antes a questão do... Se acharam muito forte, pararam de ler e tal. Aconteceu contigo isso, Thiago? Cara, aconteceu. Como eu falei, às vezes um livro, você não tá no momento certo pra ler e tal. Uhum. Teve momentos que eu realmente ficava mal e eu decidi parar. Tanto porque a história tava lenta, quanto eu achava... eu achei que não era o momento mesmo. Ele é um livro pesado, né? É porque, pensa, apesar de ser, tipo, tinha que ter esses momentos engraçadinhos, essas coisas nojentas, é um livro que se passa no inferno, sério. É sobre pessoas condenadas. É. Todo mundo ali tem uma droga de história, de vida, sabe? Você vai... E eu acho que o que mais pesa na história da Madison é que ela é praticamente abandonada pelos pais. Os fãs na guria que ela não teve em nenhum momento a companhia de uma família. Uma menina de 13 anos que não viveu praticamente nenhum ano da vida dela com o pai e a mãe. Isso é pesado. Tudo que os pais dela faziam era para aparecer, né? Literalmente. Pra ter mais fama, mais sucesso, mais holofote, mais câmeras virado pra eles, né? Quando eu vi a descrição dos pais dela, eu me lembrei muito, assim, tipo... Brad Pitt e Angelina Jolie, tá ligado? Uma parada assim. Quem não, né? Isso é algo automático, acho, né? Adotar a criancinha e coisa e tal. Não tem como não fazer um link. Uhum. Tem uma entrevista que o cara pergunta pro Chuck se ele se inspirou em alguma família, em algum casal pra criar os pais da Madison. Aí ele fala, sim, né? Mas eu não vou falar. Tipo, mas a gente já sabe. Não precisa contar. Fica, já sabe. Mas realmente, tu pode levar pelo lado do humor, que tem coisa muito... Cara, tem muita coisa engraçada. Tem frases que eu anotei, assim, que... Enfim, não calha de ficar falando tudo agora aqui, né? Que são coisas engraçadinhas, assim, críticas, tipo, bem costuradas, bem emendadas, que te tiram um pouco da seriedade do tema, porque, cara, tá falando de morte, tá falando de condenação, tá falando de perda, tá falando de saudade, que ela tem saudade da vida dela e tem saudade das pessoas, tá falando de esperança, que ela vai perdendo esperança ao longo do texto, sabe? Cara, o que acontece com ela depois que ela morre, isso, o corpo dela em si não é alma, vamos colocar assim, tá? Pra diferenciar, não vou mencionar aqui, mas é pesado. A relação dos pais com ela, que ela morre, ela tem 13 anos. A lápide dela diz que ela tinha 8, por exemplo. Sabe? Uma crítica muito legal de falar também que ela é filha de famosos. E ela comenta que quando ela morre, tiraram tanta foto dela quanto de quando ela nasceu, sabe? Aquela questão do consumo. Cara, a morte às vezes é mais comemorada que a vida, sabe? E são coisas assim que se tu parar pra pensar, realmente são pesadas, apesar do tom sarcástico da obra, sabe? Então, quem lê esse livro tem que estar preparado pra ter as duas nuances. A cômica, a engraçada, a divertida, com a pesada, com a séria, com a introspectiva, sabe? Eu acho que isso define bem o livro pra mim, assim. Ele trabalha muito bullying também. Sim, sim, sim, das gurias, isso. Ele trabalha muito bullying, nossa, tipo, é muito pesado essa questão do bullying que ela sofre. Ele faz uma análise total, né? E aí ele te justifica o porquê ela é a pessoa que ela é, mesmo com 13 anos de idade, sabe? Ela faz self-bullying, então... Mas acho que é uma forma dela se acostumar com essa situação, sabe? Aquela questão de que... Se aceitar, né? Você tá tão imposta numa situação que você acaba trazendo aquilo pra si. É igual, tipo, a pessoa que sofre abuso físico e psicológico. Ela tá tão acostumada com aquilo que ela mesma passa a fazer aquilo com ela mesma, sabe? Uhum. Pra ela é normal apanhar, porque ela viveu uma vida inteira assim. Pra ela é normal viver uma vida com pessoas mandando ela fazer qualquer coisa, porque ela viveu a vida inteira assim. E é isso com a Madison. Ela viveu uma vida de bullying. Então pra ela chegou um ponto que é normal, sabe? O inconsciente dela tá acostumado com aquilo. Eu pelo menos vejo dessa forma, né? Pode vir o autor e falar, não é nada disso, é só na hora eu escrevi, vocês estão pensando, fazendo teorias em cima de causas que não existem. Não, mas faz sentido. E apesar, só para o ouvinte entender também quem é essa Madison psicologicamente, vamos colocar assim, apesar da distância que ela tem com os pais dela eram hippies, se drogavam na frente dela, andavam nus na frente dela, faziam festas malucas na casa deles e davam droga para ela, davam camisinha para ela e tipo, é uma guria que apesar de ela ter muito problema, bullying, de se aceitar às vezes, que eu sinto isso nela, não sei se só eu, mas enfim, ela tem uma cabeça mais aberta do que ela deveria ter. Então, quando ela expõe alguma coisa no livro, uma crítica, como é que eu posso colocar, algum rodapé, algum detalhezinho, alguma coisa implícita na obra, nas entrelinhas da obra, ela tá falando aquilo sobre o ponto de vista de alguém que viu muita coisa, sabe? E isso acho que dá mais força ainda pro livro, mas enfim, eu tô me perdendo já aqui porque realmente são várias camadas dessa leitura. Pra quem nunca leu o Chuck, vale lembrar que não é só nesse livro que ele toca nesse assunto, ele é um autor autor que gosta de cutucar a mesma ferida, de falar de coisas impactantes. Você pode ver tanto no Clube da Luta quanto no Monstros Invisíveis, que são livros que eu gosto muito. Mas eu acho que nesse livro, no Condenada, ele trabalha com quase uma criança. Eu acho isso muito mais pesado do que com os outros personagens. Eu concordo contigo, eu também tô. É, porque você fala de. Quando você fala de criança, você sempre imagina aquele ser puro, né? Aquela coisa, não, a criança é intocável, ela jamais vai pro inferno, é um anjinho ainda. E você vê por tudo que a Madison passou, tudo que ela viu e todas as histórias que ela tem pra contar. E ela fala sempre, né? É, eu acho que, Thiago, você vai achar o maldito ainda mais pesado pelas coisas que acontecem. Cara, mas eu vou ler. Já consegui! É, leia, porque depois desse compre aqui embaixo no link, tá, Thiago? E ela sempre fala, né, tipo, eu tenho 13 anos, mas eu sei o que é isso, mas eu vi isso, né, eu sei o que acontece aqui e tal, sabe? Então ela deixa bem claro isso também. Eu queria puxar, então, já que a gente falou de tudo que tinha pra falar dessa obra, sem entrar em spoilers e maiores detalhes, eu queria saber, de vocês três, duas coisinhas, né, se puderem. Conclusões finais, indicam ou não indicam, gostaram ou não gostaram, blá blá blá, e um outro livro do autor que indicam. Eu vou começar pelo Diego, que ele não leu nenhum outro livro, e vai ser mais curta a resposta. Eu vou dizer o seguinte, se eu indico outro livro, sim, Clube da Luta, que eu gostei pra caralho, inclusive tá no cast anterior, lógico. Verdade, boa. E minhas conclusões finais eu não posso dar, porque eu não concluí o livro ainda. Então, sinto muito, mas fica pro próximo. Mas te indica a leitura até então, cara? Até então, mais ou menos. Ela vai melhorando. Tá bom. Tu tá naquela parte que eu falei que tá meio estranho. Daqui a pouco embala, vai por mim. É por aí. Eu tô na 158. Se vocês acompanharem meu Scooby, eu sempre deixo comentários lá. 158? Eu parei na 145. Vai melhorando, Thiago, vai melhorando. É. Sabe, os livros do Chuck eu sempre gostei porque a gente sempre aprende muita coisa, né? A gente aprendeu a fazer nitroglicerina lá no Clube da Luta. Eu acho que no Monstros Invisíveis eu aprendi a tirar sangue de tecido. Não que eu precise. Mas é sempre bom saber, né? Conhecimento nunca é demais, né? Cara, é muito didático. Ainda não aprendi nada com Condenada, mas dá uma chance. É, até eu acho que não ensinou nada demais. Claro que você aprendeu como não ir para o inferno. Ah, ele ensinou o jogo do malho. Ai, meu Deus. Mas eu não sei. Sim, agora sem mais, porque é spoiler. Aí sim é spoiler. Mas enfim, então, Thiago, começando por ti, cara, conclusões finais da obra Condenada e indica um outro livro que tu gosta bastante do autor. E vamos lá. Eu indico Condenada, mas não é um livro fácil. Como a gente falou, livro pesado. Eu mesmo desisti, mas agora eu vou voltar a ler. Espero que, que as pessoas leiam também, conheçam a obra do Chuck, não só esse, quanto os outros livros dele são muito bons. E eu indico Snuff, que é outro livro forte, é um livro nojento. Que é esse da atriz pornô. Isso, é uma atriz pornô que vai ter que fazer sexo com 600 homens. Caraca. E tem umas surpresas aí que eu não posso contar. É que assim, um filme pornô, a quebra de um recorde e um assassinato. É essa a sinopse do livro. Snuff é um filme pornô com assassinato no final. Cara, acabei de lembrar que todo livro do Chuck é maluco, né? Ele tá pra lançar um livro agora. Beautiful You? Não é esse daí. Ele tá escrevendo um livro, então. Deixa eu me corrigir. Que ele vai misturar 50 Tons de Cinza, Crepúsculo, O Diabo Veste Prada. É, Beautiful You. É esse mesmo? É, já lançou? Eu li uma entrevista antiga, então, que ele ia lançar. E, cara, como assim, velho? Eu preciso ler esse livro. Eu preciso ler esse livro, porque o cara é muito maluco. Eu quero ver o que ele vai criar dessa união de... É um livro sobre a indústria do orgasmo feminino. E ele leu todos os livros, então ele vai ter como brincar com isso, então, caraca. Pessoas, vocês ouviram falar pela internet de filmes sobre monstros invisíveis e Snuff? Sério? Eu vi aí, filmou. É que assim, o Chuck sempre tem gente querendo gravar os filmes dele. O problema é verba, né? Porque além de serem filmes difíceis, tipo, tem um sueco tentando gravar Assombro, os contos de Assombro. Inclusive tem Guts nesse livro, então, cara, imagina pra você gravar o Guts. Tem gente tentando gravar Monstros Invisíveis, tem gente tentando gravar o Snuff e se eu não me engano, o Snuff já tem uma gravação pornô mesmo do livro. Eu sei que tem um dos livros que tem versão... E o Chuck vai, tipo, ele vai lá, filma junto com a galera. Caraca, eu sei que ele fala que ele não troca o telefone dele o número, né, há 15 anos esperando que o David Fincher ligue pra ele de novo. Ligue pra ele de volta. Então, o sonho de voltar aos cinemas ele tem, sabe? Não sei com que obra, não sei quando, não sei como, mas... Eu bem imagino o quanto o cara ganhou, né, também. Imagina. Ah, tá louco. Tem uma estátua do David Fincher na sala dele, né? Mas então, Ana, tua vez agora, conclusões finais de Condenada, tá? E indica um livro pra gente aí, por favor. É, como o Thiago indicou Snuff, eu vou indicar dois livros, na verdade, que é o Monstros Invisíveis e o Diário. Monstros Invisíveis é sobre uma menina que fica sem metade do rosto dela em um acidente. E é tipo a Madison, assim, ela não sabe direito como conseguiu esse machucado no rosto, né? Que é, tipo, perder metade do rosto. Uhum. E é um livro que eu comecei lendo ele sentada, eu terminei lendo ele andando pela casa, porque eu não aguentava, sabe? Eu precisava ler o final, assim. Só isso pra dizer sobre o livro. E Diário, que eu li há pouco tempo, é um livro bem mais difícil de achar, assim. Eu não sei como a minha amiga que me deu de presente conseguiu achar ele, acho que foi no estante virtual. E não quero nem saber o preço que ela pagou, senão, sei lá, eu vou ser grata a ela toda a vida. É um livro sobre... um livro que o Chuck fala muito sobre que você não consegue fazer arte sem ter dor. E aí já começa a questão. É um livro muito bom, é um livro incrível, é um livro, tipo, completamente citável, que você tatuaria todas as frases, e é um livro que também traz uma crítica muito grande à questão de até onde você seria capaz de chegar pelas coisas que você gosta, pelas coisas que você ama. Putz! E eu indico muito Condenada, mas não tanto por Condenada, mas mais pela continuação. Maldito é um livro muito bom, gente, de verdade. Vamos lá então, Ana. Vale a pena ler Maldita mesmo? Vale. Maldita vale. Mais do que Condenada. Tá. Mas não tem como chegar no Maldita sem ler Condenada. É, isso que eu vou dizer. Tipo, é chegar no Purgatório sem passar pelo inferno, né? Exatamente. Olha. Não, é tipo, eu realmente acho que não me entendo mal, tá? Não é um... Não vai penar pra ler Condenada. Condenada tu vai ler de boa. É pesado, tem isso que a gente falou, mas tu vai ler de boa. Tu vai pegar uma hora, vai engrenar e tu vai gostar do livro. Tenho certeza disso. Tu vai extrair coisas positivas pra ti e negativas, né? Aprendizados e tal. Agora eu tô muito curioso pelo Maldita, cara. Eu tô muito curioso mesmo, assim. É, o livro vale muito a pena. Assim, você vai chegar no final de Maldito, você vai falar, como assim? Como se tudo que você mostrou no Condenada não é, sabe? Caraca. É, nesse nível, assim. Cara, eu vou comprar. O Condenada eu peguei emprestado de uma amiga minha e vou comprar agora os dois livros, essa edição. E eu já falei bastante, né? É um livro realmente de várias camadas. Ele é de nojento a hilário, assim, não, num humor que... Não é aquele humor de, sei lá, de dar risada, mas é uma coisa de porra, boa, mandou bem, sabe? Tipo, não chega a Douglas Adams de quantidade de humor, assim, mas é algo legal. Tem esse lado cômico, assim, das coisas. Ele realmente tem muitas referências que eu desconheci. O Clube dos Cinco, que eu falei, que eu não sei se eu vi, não vi, mas eu não lembro. Tem muito autor que eu não li, muito personagem que de ficção que eu desconheço quem sejam. Tem muito filme também que é mencionado, como o próprio Clube dos Cinco, que eu também não faço ideia. Eu imagino que tenha muita coisa que quem tem um conteúdo, uma bagagem um pouco maior que a minha, pra esse tema, ou cultura pop, ou enfim, que tenha pegado mais isso, tenha aproveitado um pouco mais, não sei como funciona, mas eu não peguei as referências e reconheço isso, mas é um livro bacana, assim. E eu vou encerrar só com uma frase do Chuck que eu acho que define bem esse livro Condenado, né? Eu vou ler a frase depois, se precisar comentar, eu comento. O bem e o mal sempre existiram, sempre existirão. São apenas nossas histórias sobre eles que mudam. Perfeito. Então, assim, o inferno, todo mundo tem a sua versão. Todo mundo conhece o inferno, ouviu falar. O próprio Dante tem a versão dele, né? Que o Chuck tentou aí usar como influência. Mas a história do Chuck é única, cara. É um autor muito talentoso, que escreve muito bem, que tem muita coisa pra falar, pra ensinar, causar reflexão em quem lê. E, enfim, tá aí Condenada. É exemplo de Clube da Luta, mais um livro que eu indico pra todo mundo que está nos ouvindo agora. This state, I'm in a place I've never been. I'm down to meet you here. Então, chegando na parte final do Livrocast número 50 episódios, quem te viu e quem te vê, Livrocast, que maravilha. Ana, primeiras damas, fique à vontade para seu jabá. Muito obrigado por ter topado gravar com a gente nessa correria que foi essa gravação, combinar horário, dia e tal. Como eu falei em off, era um sonho antigo te chamar pra falar. Era um sonho antigo eu já gravar contigo aqui no Livrocast, né? Ainda mais falar de um autor que tu gosta tanto, que tu é fã declarada, que tu é maluca, compra tudo que ele lança, né? Chaveirinha, bottom. Né? Então, por favor, fale do seu jabá, onde o pessoal pode te encontrar, enfim, mensagem final no Livrocast 50. Antes de tudo, muito obrigada, sabe que eu acompanho o Livrocast e sempre quis vir aqui gravar. Até briguei com você por não ter me convidado pra vir gravar sobre Espíritos de Gelo. Pois é, pois é. E nada melhor do que falar... Nada melhor do que gravar. Eu sou assim, né? Eu brinco com a pessoa porque a pessoa não me convidou pra participar do programa dela, né? Olha só. Cara, eu descobri que você tinha lido o livro só depois do cast tá publicado. É, olha, né? Só. Então, acontece. Eu perdoo. Mas, muito obrigado por ter me convidado pra falar sobre Chuck. Eu amo a gente poder ficar aqui, sei lá, o dia inteiro. Eu vou florir pra tomar um café pra ficar conversando sobre Chuck, assim. Eu sou nesse nível, sabe? Então, muito obrigado. E se vocês gostarem um pouquinho da minha maluquice, eu tento todo o programa falar alguma coisa envolver Chuck Palahniuk em qualquer literário cast. Sabemos. Que é o podcast que eu participo. Então, se você quiser me conhecer, é www.literariocast.com ou no meu site, onde eu faço algumas resenhas sobre livros, comento sobre literatura, que é o pausaparumcafé.com.br. Cara, tudo que tu publicar do Chuck no Pausa, eu vou colocar aqui embaixo na postagem, que eu sei que tem uns 15 links. Eu dei uma olhada lá e... Eu fiz um especial dia durante a semana de aniversário dele. É, então, vai estar aqui embaixo na postagem, quem quer saber mais e tal. Além do blog da Ana, do Literário Cast, evidentemente, né? Tem as postagens também aqui embaixo, o pessoal dá uma pesquisada aí a respeito. Tá bom? Ana, muito obrigado de verdade, tá? E que tenham mais vezes, tá bom? Pode chamar que eu venho. Valeu por participar e ajudar tanto nesse episódio. Do outro lado da tela, no canto esquerdo do ringue, né? Thiago, muito obrigado, cara, sem piadinha com o Gustavo Lima hoje, tá? Por favor. Não, o Thiago gravou com a gente o Livrocast, não vou lembrar o número, olha só. 49. Não, foi o 49, foi o 39. 39. Ah, foi por aí. A Culpa das Estrelas, né? Tava lá com a gente gravando, foi super bacana o episódio também. Mais uma vez aqui com a gente, cara, obrigado por, nessa tua rotina corrida aí, né? Conseguir um tempinho pra gravar com a gente. Deixa teu jabá, cara, onde o pessoal te encontra, como é que faz pra falar contigo? Marcelo, muito obrigado por me chamar. Gosto muito de estar aqui, eu que antes era só ouvinte, agora tô participando, pra mim é uma honra. Gostei muito de participar, aprendi muita coisa. E eu tô por aí, cara. Eu tô no Twitter, quem quiser falar comigo é Thiago Lima. O link vai estar aí na postagem. Com certeza. Não tô mais com o meu blog, mas em breve vou estar com o blog, eu tô meio sem tempo. E isso que eu ia falar, cara, o Forte Literário acabou? Por enquanto, vai voltar. Fronte Literário, né? Era Fronte Literário. Em breve vai voltar. Eu ponho o link aqui embaixo também, não tem problema. Pode colocar. Enfim, muito obrigado. Agradeço muito por me chamar e me chama mais vezes que eu tô aí. Pode deixar, cara. Tu é exemplo da Ana. Eu sabia que eu podia contar contigo pra esse episódio. Por isso eu fiz tanta questão dos dois estarem juntos aqui. Não era pra brigar, não era pra discutirem, nada, tá? Não tem essa de... Falei que eu ia convencer as pessoas a lerem Maldito e Condenado, ó. conseguiu. Quest complete. Não, porra, tá louco. Aqui. Tem que ser sempre assim, cara, que olha. Mas então você, ouvinte, já leu A Condenada? Já leu Maldita? Concorda com a Ana? Discorda da Ana? Concorda com a gente? Discorda com a gente? Comente aqui embaixo na postagem, porque o Livrocast de hoje fica por aqui. Tenham todos uma ótima semana e até o próximo episódio. Thiago, Ana, vocês conhecem já, não? Aliás, o Diego já conhece a Ana. Bom, o Thiago gravou com a gente já, né? Vocês conhecem, gente? Eu conheço a Ana do podcast, que eu sempre escuto. Ah, então. Muito bom. Ah, que legal. Eu conheço o Diego de ouvir o Livrocast. De ouvir o Cabuloso. Eu ia falar Literário Cast, né? Ó, já aviso de antemão que a gravação não é melhor, tá? É. Tem muita piada sem graça que o Marcelo corta. É, já fica avisado. Muito mais. Então, vocês, apertem as mãos. Eu vou tentar não falar muito, eu já disse isso. Meu problema é que assim, eu sou a louca do Chuck. Ah, mas é por isso que tu tá aqui, não tem problema. Tu tá aqui e pra isso. Eu vou tentar falar mais. Mais um pouco seria a noiva do Chuck, mas tudo bem. Olha, tamanho eu tenho. Tô gastando as piadas já, não tô gastando. Tenho. Esse é o problema. Noiva do Chuck. Tirei da tomada aqui, acabou o tec, tec, tec, tec. Acho. Tão ouvindo um chiado meu aí, não? Sim, cada vez que tu fala tem um no fundo. Tem uma TV ligada muito alto, não? Não, sério mesmo? Tem algum lugar aí que tá vazando o áudio de TV. Oh, só se é aqui na minha, peraí. Baixei aqui. Parecia uma fita cassete rodando de trás pra frente, sabe? Aqueles sons demoníacos. É a Madison. aliás, Diego, falando em barulho, tu fez a barba, cara? Tu fez, né? Olha, eu fui obrigado a reduzir um pouco. É, eu imaginei. Cara, eu fiz a barba depois de quase um ano. O que barulho tem a ver com a barba? Eu vou explicar. É porque assim, ó, eu editava o Livrocast e eu, cara, tem um ruído na porra da voz do Diego. Que merda é essa? Mais ou menos assim, ó. E era enquanto ele falava, sabe? E daí um dia eu fui descobrir que era a barba dele batendo no microfone. E aí faz uns dois meses, um mês, sei lá, que parou o ruído. Não tem mais ruído nenhum. Eu não tive mais esse problema, sabe? E daí o cara só pode ter uma resposta, né? Ele fez a barba. É porque é o microfone do iPhone, sabe? Do fone do iPhone. Às vezes eu enrolo o fio na orelha pra ele não ficar roçando a barba também. Parece a Hazel Grace, né? Mas é. Ah, é o Clay do... Cara, hoje depois... Ontem, depois de quase um ano, eu fiz a barba e passei o dia sendo zoado no trabalho. É, ficou com essa cara aí de dois tons, pô, uma metade de sol, uma outra metade de branco, né? Ah, imagina. É. Todo mundo fica depois de dois anos, cara. Ridículo. Malandro sou eu que não tenho barba. Ah, tá, uma série descendente de índio, tá? Vamos lá. Aliás, bem-vinda, Ana, bem-vindo, Thiago. Vocês estão participando do primeiro episódio diferente do LivroCast. Enfim, vai mudar um pouco o formato. Finalmente eu tô participando de um LivroCast, né? É, vai. Finalmente mudou essa porra. Pô, finalmente. Quem sabe agora fica bom, né? Tá louco. Esse episódio contou com a narração de Ana Shermack, do Pausa para um Café, e do Literário Cast.